3. Decolagem autorizada, 120 com 10. Decolagem autorizada, 144 metros. Azul 4463, decolado Zulu 3, controle 1-19, decimal 80, Lourdes. 1-98, Azul 4463, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, 5240 no localizador. 5240, reporte externo, baixado e travado, ajuste no 014. Ciente, reportará. Passando externo, baixado e checado, trip 5240. 5240, livre pouso, pista 10, uma centena com 10 mais. Ciente, 5240. Eu acho que é Papagô. Prossiga, Papagô. No localizador, Beck. Poste baixado, travado, aguarda a pista livre. Pronto. Bravo, você chamou? Deixa eu 240 aos 21 direita no 211. Direita 211. Salvador, batalha, também, 4 pontos. Nossa, Papagô, Simbra, trem vai estar travado para o cancelamento, pouso na 17. Tu quer pouso na 17? É. Tá pronto para o cancelamento? Pronto. Ok, cancela os 2-2, base pela direita, reporte, base baixada travada, nossa, Papagô, na 17. Pronto. 6254, alinhar e manter. Vivo ali em Mateus 10, Sané 6254. 154, decolagem autorizada, uma centena com 12 nós, ajuste no 014. Tive decolagem do 0 iniciando 1014, acionei 6254. Apagou, Felipe Pouso, pista no 7, vento 1, centena com 12 nós, ajuste no 0, no 4. Opa, trem bastante travado. Papa Golf, solo aos 25, é para 5? Pente, pessoal feliz. Bravo Oscar, observe a aeronave ingressando agora no pátio 5, autorizado após a aeronave, é porte na Papá para ingresso. Falou. Romeu Bravo Oscar. Autorizado ingresso, Romeu Bravo Oscar, chame alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Bravo, Alto, decolagem autorizada, 1 centena com 12 nós. Bravo Oscar, os 29, controle 19-8, boa viagem. 19-8, grato Oscar. Então aí, boa tarde, com o 962, Fábio da DLF 1-0. 962, reporte baixado, baixado e checado, 1-0-12-0. Pois será baixado e checado, 962. Salvador, carga do 4089, ponto de carga 1-0. Mantém o ponto de espera, 4089. Fechado, checado, gol 962. 62, pulo autorizado, piste no 0, 120 graus, 12 nós, do ajuste no 0 na fase. 14, limpo no 0, gol 962. Salvador, é o Oxanair 6315. 6315, continue aguardo a autorização. do 62 Soloso 34, direita, 1211. 611, boa. Ponto espera, pronto. 315, cheque trem, uma centena, 12-9, do ajuste no 0-4, pouso autorizado, ajuste no 0. Não deu pra entender o vento, só poderia confirmar, por favor? 1-0-0 graus, 1-2-9, do ajuste, 1-0-4. 0-4, pouso, 6-3-9-5. 3-7, direito, 1-2-1-1 4089, decolagem autorizada, vento uma centena com 12 nós, logístico no 0-4. Decolagem autorizada, viu, parceiro? Yankee Oscar, Yankee, prossiga. Livre, chame táxi. Torre, boa tarde, azul 45021, ponto de espera, pronto. Já pode esperar 6021. 089 ao 39, controle 198, boa viagem. 198, boa. Controle Salvador, oh, Torre Salvador, desculpa, 6141 estabilizado. Baixou e travou, 6141. Afirmo. Livre pouso, 10, uma centena com 12 nós, o ajuste 10, 14. 1014, livre pouso na 10. Quatro, quatro, sete, alinhar e manter. Direita 21, obrigado. Prossiga, Yankee, Yankee. Yankee, está autorizado, chama para ingresso. Quatro, quatro, sete, teclado autorizado, uma centena com 12 nós. Cinco, zero, dois, um, no alinhar e manter. Ali, botei, 5021. Quatro, quatro, sete, alto, quatro, três, controle 198, boa viagem. 198, boa. Hoje eu papatando e ando com a criança, já está na papá, decolagem com o Pro do Farol, uma centena com 15 nós, 1014. Yankee, Oscar Yankee, decola os 44, chame o controle 198, até regresso. 98, até regresso, obrigado. Cruzeiro 21, decolagem autorizada. Uma centena com 12 nós, o ajuste no 0 no 4. Cruzeiro no 4, iniciando, ajuste 5474, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. 5474. 5021 aos 46, controle 198, boa viagem. 198, boa tarde. Salvador, tá 3296, pushback, acionamento, tá no 2. No 2, autorizado, é parte táxi. Boa tarde. Hoje eu não meio para cheque aqui no equipamento, como recebe na frequência 2, no rádio 2? Por 5, 3, 2, 96. Gente, obrigado. Afirmativo, baixo travado. Livre pouso, pistão a zero, vento 120 graus, 159. 5474. Bravo Uniforme, Macaúba, 180, já aprovado. Confirme o pátio e a pista que decola. Gente, só um minuto para cópia. Mike Bravo Uniforme, copia. Macaúba, 180, plano Yankee. Decolagem da pista 10, primeira curva a... Quais são? Da pista 17, primeira curva à esquerda, subida Momo após direto. Controle 119.8 e transponder 5160. É o 9266, né? 474 aos 50, livrou 211. Rio Salvador está matando o Yankee Oscar Yankee. Yankee Oscar Yankee, prossiga. Yankee Oscar Yankee, instruções, está próximo a final da 3-5. Pressões. Autorizado direto para 3-5 e a guarda Aerostar. Gente, então para 3-5 inicialmente, no 20 graus, 15 nós, o ajuste no 0 no 4. Chame na final para 3-5. Vai fazer um pouso pairado, mas está precisando de 35. O Oscar Yankee. Paciente, pouso pairado 3-5 então, Yankee Oscar Yankee. Gol 9266, baixar travada, passando excesso. 9266, chega o trem, livre pouso, pistão a zero, vento no 20 graus, 15 nós, o ajuste no 0, no 4. 9266. Tá livre pouso, já está baixado e travado. Gol 9266. Que é o aquele livre pouso pairado, cabeceira 35, vento no 20 graus, 15 nós. Livre pouso pairado, Yankee, Oscar. Para informação, tem um Alfa CA50 à sua direita, fazendo um pouso pairado, cabeceira 35, não irá interferir. Gente, 9266. O T3805 inicia ataques lentos, vai seguir o Airbus da companhia no través do 04 via Índia, no ponto de espera da 10 Torre 1895, com 1014 no ajuste, tem um bom voo. Para o táxi, o TAN 3206, está com 174 a boa, 3h45 Natal. TAN 3206, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, o ajuste no 04, bom voo. 04, ponto de espera 1895, 3206. Utilizar o táxi até o pátio da Aerostar. Aerostar autorizado, já está esperando. Estacionamento, chama para o táxi. 66 ao 55, direito no 219. Direita 219, uma boa tarde. Olá, muito boa tarde, bom nome 266, João. Confirmando o gol 9266, taxia via Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 01, é a primeira remota do pátio 3. Afirmativo, Alfa e Kilo para o pátio 3, remota 01, obrigado. Espera pronto, está 3216. 216, alinhar e manter o 0. E manter 10. Comenta livre, Confirma a matrícula. Confirmo, da 3283, Brasília, no 360, UPZUL 17, Apino direto. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, no perfil Arbor, Elefa. O controle Salvador em 120, correção 119.8 e o transponder 5162. Decolagem autorizada 3296. Táxi, chame para ingresso para Unicorn. Correto, Arbor Elefa, coordene com a equipe de pátio, chame pronto para o táxi, são 3283. São 3283 ao solo. Monitore 121 no decimal 9. 2216, decola ao 58, controle 198, boa viagem. 198, 3216. Mike Bravo Uniforme, livre ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. 305, decolagem autorizada, 150 graus, 79. Iniciando, TAM 3805. Solo, TAM 3203. Prossiga. Tá pronto para pushback na posição 11. Chegue pronto para o táxi, TAM 3203. Tá livre, chama para o táxi, 3203. Alinhado pronto na 7, Mike Bravo Uniforme. Gente, mantém a posição. Zero 5 ao 01 no controle, 198, boa viagem. 198, boa. Sete Brasília, 360, aguarde helicóptero. Correia, Salvador, gol 2008, final, abaixo travado, falece. Boa, trem bate pra lá. 2008, chega trem motorizado, 150 graus, 7 metros. Ele pousou 08, 08. Possui nenhuma CHG. Poderia confirmar com a companhia se apresentou algum? Paulo, TAM 3283, está pronto pro táxi. 178, a boa, 3 horas e 15, alterna com fins. Quem está o POB? 178, 178. Autorizado, bate 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, ajuste no 014, tem um bom voo, TAM 3283. Bate 1 no Índia, ponto de espera da 10, 1895, 1014. Obrigado, senhor, igualmente a todos aí. É com a Alfa Oscar Salvador para Itaberaba. Aguarda cópia, confirme o nível. Gente, aguarde cópia, é com a Alfa Oscar. Mike Bravo uniforme, livre decolagem pista 17, o vento no 30 graus, meia dúzia. Livre decolagem 17, Mike Bravo uniforme. Solou ao 05, direito no 219. 2008, boa tarde, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette para o 1-1. Eco Alfa Oscar, confirma o pátio. Gente, Eco Alfa Oscar, autorizado Salvador, Serra 90, Hotel Papá, Itaberaba, nível 1-60, plano Yankee. Decolagem da pista 1-7, após decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, após direto. A frequência do controle em 1, 19.8 e 5172 no transponder. Eco Alfa Oscar, confirme o POB. Chame agora a torre 1118.95 para acionamento e táxi, um ajuste 1-0-4, tem um bom voo, Eco Alfa Oscar. 1-8-67, prossiga. Gente, eu vou checar com a sala S, aguarde um minuto. Monitore 1-21.9, gol 1-8-67. Autorizado, acionamento, chame táxi. Salvador, boa tarde, está 3144 e LS 10 embaixo travado. 3144, boa tarde, livre pouso, pista 10, 120 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, está 3144. Papatango Lima, Quilo Bravo, Salvador, Caetité, o nível 1-0-0, confirme o pátio e a pista que decola. Gente, aguarde cópia, o Lima, Quilo Bravo. Torre, boa tarde, OTAN 3283, Ponte Pera da 10 tá pronto, vocês vão com o tráfego na final. Gente, após o tráfego alinhar e manter, 3283. Após a passagem, ali mantém na 10, 3283. 1867 é o solo voltando? Prossiga, 1867. Estamos acabando de entrar em contato aqui com a sala S, a mesma informou que no sistema lá também deles nome não consta nenhuma CHG, nenhuma DLA. E nenhum novo plano, ok? Vou falar com a empresa aqui de novo. Braço. quatro aos 10, direito 1219. Direito ao 219, 3144. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3144. TAM 3144, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, 3144. DG3, decolagem autorizada, 90 graus, 12 nós. Esse é o TAM 3, 2 e 3. Melhor de 3 mil, é o quilo que é da Xerra. Quebec Serra, livre pouso, pista no 7, vento no 20 graus, 12 nós. Livre pouso, o quilo que é da Xerra. Salvador, bom dia. Boa tarde, 35490. Sentido XY para autorização de tráfego, Petrolina. Gente, Petrolina, 200, aguarda POP no PAT 3, o TRIP 5490. 200, vai guardar. Aquilo bravo. O ciente, estamos em contato com o centro Recife, aguarde. Três, dois, dois, três, decola aos 11, controle 19-8, boa viagem. Água 3208.